Fabio Mokong, Uyebo Ho, Nuka Mingiaro, Nayode Shea Miyagi, Nuka Mingiaro, Nayode Shea Miyagi, vim aqui no seu terreiro com Deus e a Virgem Maria. Vim aqui no seu terreiro com Deus e a Virgem Maria. Com Deus e a Virgem Maria, vim aqui para te ajudar. Com Deus e a Virgem Maria, vim aqui para te ajudar. Com a proteção de Zambi, de Ogum, Beira-Mar. Ô Beira-Mar, ô Beira-Mar, com a proteção de Zambi e de Ogum, Beira-Mar. Nesse finalmente sagrado da luz, pedimos humildemente aos poderes de Oxalá que estendam sobre mim, para mim, para todos desse lar e desse firmamento espiritual que se chama Criação na Luz. Peço humildemente aos valorosos guardiões que nos cubram com a proteção em cima e embaixo, direita e esquerda, dando-nos o alicerce necessário para que possamos, nesse momento, ampliar a sabedoria dos homens da Terra. Que eu possa ser um canal em perfeito estado para ajudar a todos que aqui já estão. Que assim seja, assim se firme e se concretize. Sabe a Bocunda, o Iê, vovó. Vim do Oriente, de uma terra quente, aonde nasce a lua. Vim do Oriente, na linha das almas. Não despreze Angola, que Maria Conga chora. Vim do Oriente. Vamos, né, meu filho, fazer conversador? Graças a Deus, vó. Que essa véia gosta de contar as histórias, né? Uhum. Salve o meu povo que tá lá do outro lado, né? É. Que possam ter ampliação da consciência, né? É. Pra se ligar no firmamento de Cristo, trazendo humildade, sabedoria, né? É. Né, meu filho? Oh, graças a Deus, pô. É. Oxe, você achou difícil vir aqui, meu filho? Ah, não, vó. Deu um jeito, vó. Cheguei aqui que na casa... Que engraçado essas coisinhas que vocês têm, né? Ah. No meu tempo não tinha isso, não. Não tinha, vó? Não tinha, não. E vocês gravavam como? Como é que vocês filmavam? Tudo aqui, ó. Na cabeça, vó? É. O pai José falava, quem quisesse... Fazia o certo, quem não quisesse que não fazia. Eita, vó. Oi, você sabe que por que nós vinha arcadinho assim? Por quê, vó? Você não sabe, meu filho? Eu não sei, porque vocês são velhinhos, vó. Mas... Oi, meu filho, você não sabe de nada. Não sei mesmo. A gente vem arcadinho assim, é, pra mostrar, primeiro, pra vocês a idade da Terra. É. Você tá entendendo? É. Porque para vocês envelhecem assim. É. Né? É. Só para mostrar que nós é muito antigo, muito, muito antigo. Depois, para também trazer para vocês o exemplo, é, que não é assim que vocês têm que envelhecer. Olha. E outra coisa, para mostrar a humildade. Ah. Né? De minha casa. Para mostrar a humildade. Mas vamos fazer o conversador, né? Ei, vó. Ai. Você chegou a encontrar com o pai Tomé, vó? Você sabe que lá... Há um nós vivos, que vocês chamam de Arbano. É. Todos os pretos velhos estão juntos. Estão juntos. Cada um num firmamento, cada um com uma lição que tem que se firmar na Terra. Cada um tem o seu tutor espiritual, uhum, né? É. Por que o tutor espiritual? Não quer dizer que o tutor espiritual vai estar ali protegendo, não é isso? O tutor espiritual é como se fosse um professor. Você está entendendo? Como, porque mesmo o preto velho, ele precisa aprender. Então, quando vocês desencarnam, tanto os espíritos que precisam trabalhar na Terra, eles precisam continuar aprendendo. Então, aí vem o tutor, para aplacar um pouco do que a gente ainda não descobriu sobre a evolução da Terra. O tutor, ele sabe um pouco mais. O pai Tomé, ele é um dos tutores de uma preta velha. Então, quando tem as reuniões, a gente se encontra. Mas pouco se fala, sabe? Pouco se fala dos desabores da Terra. A gente mais, nós se reúne justamente para falar como a gente pode estar curando o planeta de vocês. Quando eu vivia na Terra, sempre o pai José foi o meu alicerce. E um dia ele disse para mim que eu ia, quando eu desencarnasse, que eu não acreditava nisso, que você já sabe, né? Que quando eu desencarnasse, eu ia ter que aprender com outro tutor. Então, que tá pai Tomé, pai Benedito de Aruanda e pai Joaquim de Angola. Tá entendendo? Só que eu só fiquei no pai José por enquanto. Nossa, vó, deixa eu ver se eu peguei direitinho. Então, para cada um tutor, ele tem um nível de instrução maior que um outro preto velho. E ele pega três preto velho para instruir. É, a gente, olha, tem preto velho que já chega logo seu tutor principal. Você está entendendo? Mas no meu caso, como eu trabalho limpando a terra, eu acabo de estar recebendo três tutores para passar. Mas eu só estou no primeiro. Ah, entendi. Isso não quer dizer que eu esteja repetindo a lição, não é isso? Né? Ainda preciso mais trabalhar na limpeza do planeta Terra. Quando eu fiquei sabendo dessa missão, eu já estava bem veinha mesmo. Eu trabalhava na casa grande, contando as historinhas para os pequenininhos brancos. E aí, pai José, ainda vivo, olha só. Pai José ainda vivo sempre me dizia, você vai contar outras histórias. Outras histórias. Eu falei, vou contar aqui outras histórias. Aonde? Já estou velha, na idade da terra. Aí que eu fui entender, depois que eu desencarnei. Nossa. Tá entendendo? Entendi. Então a senhora vai ter que passar por Benedito de Aruanda e pai Joaquim de Angola. E pelo pai Tomé. Esse pai Tomé que o senhor vai passar, esse também é o guia espiritual? Você sabe que o pai Tomé, ele tem um poder assim elevadíssimo da cura vibracional da palavra. Pai Tomé é aquele que, isso eu já vi, ele trabalhando nos congados da terra, uma vez nós fomos fazer uma visita para estar ajudando um provedor espiritual, né? Que você chama de pai de santo. O pai Tomé, ele tem uma habilidade muito grande de manipular ervas, mas com a palavra. Eita. Isso quer dizer que não precisaria da erva. Só com a palavra, o pai Tomé consegue neutralizar o que não é proveniente da luz. Mas o pai Tomé, meu filho, é o que mais recebe as cargas pesadas. Da onde? Carga pesada já está falando o nome. Por quê? Se ele tem, imagina uma erva, né? Então não tem erva, não. A erva está no portal. Mas imagina uma erva. O poder da palavra de manipular a erva. Não precisa pegar no nome. O poder que se tem de manipular a erva. E dar para a pessoa que está necessitando. Esse é o poder que o pai Tomé tem. Só que não precisaria. Só com a palavra ele cura. Olha. Tá entendendo? Entendi. Então é algo muito mais além que essa veia pode estar entendendo. A gente sabe que isso já acontece. Cada povo que vem aqui, eu sempre falo, ó, você leva isso, para me poder adentrar no vosso lar. Ah, mas isso que vai me curar? Não, isso é a chave para que eu possa entrar no vosso lar. E aí os amparadores de cura, junto com a vibração minha na terra, entram no lar para trazer o que é necessário para o povo dentro do lar. O pai Tomé não precisa disso. Só com o poder que ele tem, ele consegue plasmar a vibração necessária no lar para ajudar o povo. Nossa, e o que, que isso refletiria agora numa pessoa como eu, que ele é o mentor espiritual, o guia? Como que a senhora chama isso? Como assim? É, ele é o meu preto velho, o preto velho que está no meu caminho espiritual. O que, que isso reflete na minha vida? Ah, para você? É. Ah, você vai poder curar o povo com o poder da palavra. Ah, entendi. E no caso... É claro, se você pegar, por exemplo, uma vela, alguma coisa, uma erva, né? A erva é mais forte. E conseguir manipular isso, você vai estar ajudando muita gente. Curar. Tá. Você veio para curar almas, almas. Entendi. Com o poder da palavra. Poder da palavra. Primeiro curar com as ervas, porque até você aprender com o poder da palavra, demora. Mas é através da incorporação, não é, vó? Ou também? Ou não? Meu filho, o médico da Umbanda tem que entender que ele não precisa só usar a incorporação, né? É. Porque senão fica limitado. Fica. Até quando você vai aprender a desenvolver o vosso mental para conceber o dom da incorporação? Esse tempo é você que vai levar. É isso. E o seu preto velho está aí do seu lado, querendo trabalhar. Mas você tem o seu tempo. É. Não é o tempo dele, ele está aí perto. É. Agora ele está perto mesmo. Ah, é? Agora ele está perto mesmo. Nossa. Então, você tem um tempo. Uhum. Então você não precisa estar usando o seu dom da incorporação. Eu já, meu filho, já vi muito trabalho na Terra de excelentes médicos sendo ali ajustados pelas entidades. Uhum. Através do medicamento que está dando para o povo. Através de uma receita no papel. Uhum. E não está incorporado. Não está incorporado, né? Porque a incorporação, seu filho, muita gente fala, né? Eu sou da Umbanda, mas não sei o que acontece comigo, que eu não incorporo. Existe, presta atenção, um tempo de aceitação para que vocês possam conceber as vossas entidades. Tá certo. Por isso que, na maioria das vezes, vocês precisam de estar usando artefatos ritualísticos, utensílios ritualísticos, para vocês aceitar que vocês estão com determinada entidade. Mas você não precisaria nada disso, como eu já falei. É. Quando existe a aceitação, tudo se firma. Entendi. Você sabe que... Posso contar uma história? Vou roubar. Vou contar uma história antes que eu fui capturada. É. Posso contar? Opa, por favor. Então, na aldeia lá, que eu vivia, que eu disse para você que eu era uma grande rainha porque eu era filha de grandes reis. É, eu lembro. E tinha outras aldeias também. E aí, o grande chefe da aldeia, que era meu pai, precisava trazer a evolução da aldeia, né? Que a gente chamava de barganhas entre as tribos. Então, sempre pegava a menina que estava chegando naqueles 15 anos da terra, depois que houvesse a regra, havia um acordo entre as aldeias. Então, uma menina daqui casava com aquela, com aquele menino da outra aldeia, porque as duas aldeias se fortificavam, ficava mais forte porque tinha muita guerra tribal. E o meu medo, meu filho, era sempre que as minhas irmãs casaram com uns neguinhos muito fracos. Eu era mais nova. Aí eu tive, né, o sangramento. E aí minha mãe já falou, agora tentando de preparar a união, né? Não posso falar o meu nome da terra, tá, meu filho? Tá. Então vamos falar Maria Rua, que não é o meu nome que era da terra. Não vou, precisamos fazer o casório de Maria Pomba. E aí pegaram um menino da outra aldeia e meu pai falou, quem trouxesse o maior número de otá, ficaria com o coração de Maria Pomba. Otá era o seguinte, você sabe o que é otá? Uma pedra? É uma pedra. Então os negros pequenos se embanhavam no meio da mata para pegar o maior número de pedras sagradas. Mas não era qualquer pedra. Não era qualquer pedra. Era uma pedra que tinha um poder de estar trazendo o orixá. Através ali do símbolo magístico, quando ele colocava no centro da aldeia, se firmava a luz dos orixás. E aí teve um negro que conseguiu 14 otários. Olha! Quando eu vi, meu filho, eu não presenciei, não, o que estava sendo firmado nos otários que esse negro pegou. Eu me apaixonei. Eu olhei para aquele dois olhos cintilantes. Foi um amor assim da terra que você não consegue imaginar. Olha. E fiquei muito contente. Meu coração ia se unir. Verdadeiramente, não apenas por uma barganha entre aldeias tribais. Mas eu sempre gostava de ir ali, perto da aldeia tinha uns rios, rio muito grande. Eu sempre ia lá me banhar nas árvores. E eu sempre via Xangô falando comigo. Xangô sempre dizia, haverá tempestades, e nas tempestades virá a sua evolução. Mas que tempestade vencer? Ali quase não chovia naquela terra. Que tempestade. E sempre que eu ia lá, eu escutava essa palavra. Haverá tempestades. E das tempestades, a sua evolução. Nossa. Mas já estava firmado a minha união. A minha união teria que vir na lua cheia. Toda a união da tribo vinha na lua cheia. E antes, um dia após a entrada da lua cheia, os negros faziam uma grande festa para festejar, né, a união das duas tribos. E aí meu pai firmava lá uma erva para dar para todo o povo negro beber. E era festa, era dança, em porta da fogueira. E aquela palavra de Xangô, haverá uma tempestade. E após a tempestade, a sua evolução. Os negros beberam, festejaram, deitaram, rolaram, dormindo. E aí meu coração aflito, eu estava muito contente, porque após esse dia eu ia me unir com o negro. E aí o que aconteceu? Eu peguei e fui ver o que Xangô estava para me dizer. Fui me banhar novamente. E quando eu estava me banhando, não ouvi mais a voz de Xangô. Olhei assim para o meu lado e vi um negro sorrateiro correndo. Falei, ué, mas todos os negros estão embebidos no líquido da erva que meu pai fez, beberam até demais, estão tudo ali dormindo. O que acontece com esse negro? Fui atrás dele, sorrateiramente, pela floresta, andamos muito. Quando, meu filho, eu olhei, ele estava perto de outros negros, e os outros negros estavam com os homens brancos muito grandes. Naquele momento, senti uma pontada no meu coração e veio a palavra traição. Quando eu vi aquilo, meu filho, eu corri, mas eu não tinha perna. Eles me capturaram e aí começou toda aquela história que você sabe. E aí eu fui entender o que Pai Xangô dizia. Após as tempestades, porque eu fiquei muito tempo na caixa de madeira grande, ia ver a minha evolução. E aí você já sabe de toda a história. Nossa, vó. E quando a senhora falou desses três pretos velhos, é assim... Deixa eu só, antes de perguntar isso, perguntar para a senhora. O que tem a lua cheia de especial? Se acreditava né? Na época, hoje em dia ninguém vai acreditar nisso, né, meu filho? É. Você acreditava na época que a lua cheia era bem-vinda de boas novas. E quando se tinha uma coisa boa, ela multiplicava. Então tinha que ser a união através da lua cheia. Muitos rituais que a gente firmava ali era através da lua cheia. Então chegaram os brancos e capturaram vocês. É, porque nós já, eu já estava assustado. Eu nunca tinha visto. Imagine um negro da nossa tribo trair nós com os outros negros, que os outros negros pegaram, se uniram com os homens brancos. Os negros da nossa tribo estavam tudo ali na vibração da festa, tudo caído no chão. Então foi muito fácil capturar. E aí botaram tudo dentro, nós dentro daquela caixa grande de madeira. Machucava vocês? Olha, meu filho, nós estávamos acorrentados aqui, aqui e aqui. Muito negro dentro daquela caixa de madeira grande. Criança não foi. Não foi. E eu não sei o que aconteceu com as crianças da aldeia. Nós ficamos muito tempo dentro daquela caixa de madeira bem grande. E aí o que eu percebi é que eu tinha que me fortalecer. Não adiantava pedir ajuda para os orixás, não. Porque ali nós passamos fome, sede, frio. Muitos desencarnaram ali mesmo. Muitos, meu filho. Muitos. Não aguentaram, não. Aquela viagem que a gente sabe que depois que a gente foi, né, cair dentro da mãe escravidão, a gente percebeu que ele estava muito distante da terra natal. Muitos, muitos acharam, dormiam achando que ia voltar para a terra. Mas como, né, meu filho? Mas como? E ali no navio, acho que a senhora lembra, assim, que foi marcante para a senhora na viagem? Quando? Porque assim, quando eu vivia na minha aldeia, quando o irmão da gente desencarnava, muita coisa a gente fazia de ritual para estar ajudando ele na passagem. Então, e ali, naquele, vou falar, né, naquela caixa grande de madeira, desencarnava o povo, mas a gente não sabia para onde eles iam. E aí, meu filho, a tristeza se apoderou da gente, porque ele desencarnava ali, e a gente não sabia para onde os nossos irmãos de pele escura iam. Hoje a gente sabe, né? Depois que eu entrei na vibração dos planos de tratamento, Pai José sempre dizia, todos foram acobertados pela mãe Iemanjá, porque foram jogados no mar. Então, para nós, a gente não tinha entendimento, era muito triste. A gente via eles doentes, e sumia. Os homens brancos pegavam e sumia com eles. Hoje a gente, né, tem entendimento do que aconteceu, tudo aquilo. E a senhora encontrou alguém assim, no Brasil, da sua terra? Ah, tinha. Tinha, meu filho, tinha. Porque assim, dentro da escravidão tinham várias aldeias. Várias aldeias. E uma boa parte que foi vendido dos meus irmãos de pele escura, uma boa parte ficou junto de nós. Por essa razão que a nossa, nosso lugar, nossa terra, era muito forte, era muito forte. Ah, e a senhora falava que língua? O que a língua era uma língua tribal. Depois veio aquela língua que misturou com banto. Mas a nossa língua era mais tribal. Mas a gente não podia estar falando, porque os homens brancos não gostavam. Não gostavam. Não podia falar. Então, pouca gente falava. Aí depois, lá na frente, que foi aprendendo a língua dos homens. E não se tinha nome. Aquele negro era o um, aquele negro era o dois, aquele negro era três, depois apelidava a gente. Ah. Entendeu? O nome Maria Conga foi o batismo que Pai José me deu através do meu trabalho espiritual curador. Enquanto encarnada ainda? Uhum, depois que eu cheguei lá. Olha! Então essa falange aí já, o Pai José já conhecia. Meu filho, quando eu cheguei pequenininha, lá na terra dos homens brancos. Eu acho que depois, acho que uma, acho que terceira, quarta pessoa, agora não me lembro, faz, né, muito tempo, Pai José já me olhou e falou, você vai ser um grande poder curador nessa terra. Eu falei, vou curar quem? Na porta, no ódio, vou curar quem? Né? Aí depois foi passando e foi entendendo. Mas Pai José é de uma, é, como eu posso dizer, de uma magnitude, tanto na terra quanto no espiritual, que ele foi entendendo todo o meu processo, foi prestando atenção, todo o firmamento necessário que eu tinha que ter, o que eu tinha que passar para ser o espírito que eu sou hoje. Tinha que passar por muita coisa, avó. Tá bom. E no navio misturava gente de muito lugar da África? Olha, ali naquele navio só dava região ali. E você sabe, meu filho, eu não sei o que aconteceu, que depois eu posso até perguntar. Pai José. Eu não sei o que aconteceu com o negro que ia se unir com o meu coração. É, então. Só não encontrou ele no mundo espiritual? Não encontrei. Entendi. Quis encontrar outros, né? E a Chumilagem estava onde nesse tempo? Depois que ela foi vendida depois. Ela foi para lá depois, bem depois. Eu já era mais velha. Ah, a fazenda sempre comprou ela. É, porque eles faziam um comprador dependendo que os negros iam enfraquecendo. Né? E aí os negros enfraquecendo e havendo novos povos de outras aldeias tribais. Teve um negro muito forte lá também, que ele que foi, ele que liberou, a, como vocês falam, os negros fugidos. Mas aí nunca pegaram ele. Que é um zumbi? Ele foi bem depois. Antes teve o Ganga. Ih, teve tanto, meu filho. Teve tanto. É que vocês só pensam num, né? É, mas teve, esse do tempo da senhora. É, e teve muito. Foi quem esse aí? Teve o Ganga. Teve aquele que enredou a Chumilá. Ah, é. Chumilá. Teve tantos. Entendi. Agora, o mais importante de tudo isso é que vocês entendam isso. O porquê da escravidão. Por que você acha que teve que passar nessa história da terra a escravidão? Eita. Você não sabe me dizer? Pra poder os negros cooperar com o progresso do Brasil. Não, meu filho. Porque tinha que haver uma limpeza no Astar. Nossa, os negros já tinham feito um povo de escravo. Os próprios negros escravizavam os próprios negros. Ô, louco. Então isso era uma mancha no astral. Quer dizer, isso eu fui descobrir depois, tá? Eu também não entendia, tá? Então o negro, ele teve que ter essa submissão também para fazer uma limpeza no astral. E vamos falar de uma forma mais evoluída. Tinha que surgir a nossa Umbanda. Umbanda. Mas limpeza no astral não foi só com a criação da Umbanda, exatamente porque o astral estava sujo pelos próprios negros, os magos pelo negros. Pelo que eles fizeram na escravidão. Isso. Mas antes disso já tinha uma história, né? Que os próprios negros escravizavam outros povos. E se você for pensar, escravo sempre existiu. Nossa. Não é, meu? Sim. Sempre existiu escravo. Sempre teve esse problema de ter escravo. Os grandes impérios se firmaram através de escravos. Então, é que vocês só lembram dos negros, mas antes disso já tinha a escravidão. A pior escravidão que existe ainda é que está hoje firmada, né? Do povo ainda não ter essa conscientização do que tem que se fazer para trazer o bel prazer na vida. Essa é a pior escravidão. Então a escravidão sempre vai existir. Hoje é uma escravidão mais emocional e mental. Mental, né, meu filho? Tá. Porque o que você acredita se firma no emocional, se cria um campo de ilusão, se alimenta dessa ilusão, interage com energias afins, que não é mais energia negativa, energias afins. Vê se tá certo esse esqueminha, avó, que eu imaginei. Cada pessoa tem 4 andares. O andar lá de cima é o que resolve tudo, onde fica o senso de identidade. O primeiro andar lá em cima. O segundo andar é o... aonde está o mental. O terceiro andar é onde está o emocional e no quarto é onde age. As ações acontecem. Então, se você tem um senso de identidade, conquistou um senso de identidade de um doutor, você vai pensar igual um doutor, você vai ter emoção igual um doutor, vai fazer o que um doutor faz. É por aí, vó. É por isso que eu estou trabalhando em cima dessa menina. Nem só. Se eu pudesse trabalhar no total, né? Mas a gente precisa também das outras entidades. Para trazer uma conscientização para ela, para ela ter entendimento. Esse trabalho que eu vou fazer aqui hoje com o povo. O povo tem que entender que tem que ter as leituras. Tem que saber as letras da Terra. Sabendo as letras da Terra, ele pode definir quem é ele dentro do sistema da Terra. Ele sabendo quem ele é, ele pode também ter o direito das conquistas, através do trabalho. Porque nada se nasce do dia para a noite. Tá. Tudo que você precisa ter dedicação. E tem também, quando você tem, você sabe quem você é dentro do sistema, você sabe, isso não pode ser meu porque isso faz parte do outro. Isso faz parte da emoção do outro. Então eu não posso ter ele como meu amor porque isso aqui é ele. Eu não sei se ele também tem esse mesmo sentimento para comigo. Você está me entendendo? Sim. Então, isso eu posso ter, porque se eu trabalhar, se eu me movimentar, isso é meu de direito. Agora, isso aqui faz parte do emocionar do outro, do sentimento do outro. A partir daí, quando você começa a respeitar isso, mais e mais com a sua dedicação, você começa a construir o seu reino na Terra. E as pessoas ao seu redor veem você como exemplo. Que nem, às vezes eu venho aqui na Terra, eu percebo muito isso. Vocês não têm um exemplo a seguir. Que é isso? Quem vocês têm a seguir, meu filho? Jesus. Tá. Esquece o espiritual. Quem vocês têm a seguir? Assim, encarnado hoje, de inspiração, Chico Xavier é uma inspiração. Esquece o espiritual. O espiritual não alimenta vocês. O espiritual alimenta vocês. O espiritual alicerça vocês. Mas não alimenta vocês. Quando vocês estão tristes, vocês buscam o espiritual para alicerçar. Mas ele não vai neutralizar se vocês não começarem a trazer alguma realização na Terra. Esse trabalho que você faz, você sabe, você se dedica porque você tem o resultado das outras pessoas vindo até você. Isso que te alimenta. Então, qual é o exemplo que vocês têm que seguir na Terra? Vocês têm algum exemplo? Mas, vó, todos os exemplos que a gente pode pensar é quem teve sucesso na vida, um sucesso financeiro. Se o que não fala do espiritual, tem que falar do financeiro. Então, nesse 4º degrau que você está colocando, você coloca mais um, o dinheiro. Que isso, vó? Mas é, meu filho. O dinheiro? Você pode, ou você tira essa vestimenta espiritual e tem esse entendimento que eu estou falando. Se você tivesse o firmamento do dinheiro, como seria esse seu trabalho? É mesmo. Mas também depois existe a crítica. Mas você tem um alicerce espiritual que te alimenta e faz, continua, porque você tem o resultado das pessoas até você. Agora, se você não tivesse esse resultado das pessoas até você, você abraçaria essa missão? Mas essas pessoas que vêm até mim, vó, não contribuem financeiramente. Mas elas contribuem com o alimento certo, dizendo que continua, eu estou aprendendo, isso é o seu alimento. É, E eu também confio nas entidades, né, vó? Que eu, se eu fizer tudo que eu puder... Daí... E agora, se não tivesse esse resultado aí, se não tivesse esse resultado das pessoas, você daria, se seguindo o exemplo do que a sua espiritualidade quer por você? Eu, pessoalmente, faço isso porque me traz felicidade, não vou somente para ajudar os outros. É um trabalho que me dá felicidade. Então eu continuaria fazendo mesmo que todo mundo desgostasse. Então você já está no patamar mesmo do seu preto velho. Graças a Deus, vó. Mas é, vó, a gente não pode depender do outro gostar do que a gente faz para a gente ser feliz. Mas o ser humano faz isso, meu filho. E é lamentável, né, vó? É lamentável. E o pior... O ser humano... Ele precisa saber se o outro está gostando ou se não está gostando. Ah, mas daí nunca vai ser feliz desse jeito, vó. Mas é por isso que nós estamos trabalhando pelo todo, não mais pelo que cada um quer para si. Lá. Porque no meio de tudo isso, infelizmente, está esse mecanismo da corrente monetária que vocês colocaram. É. Infelizmente, meu filho, está isso. Vocês não têm um exemplo a seguir na Terra. Tem o exemplo de Jesus Cristo, que nem você disse. É. Da grande força curadora, Chico Xavier. Mas isso, meu filho, vocês tinham que ter cada um exemplo da sua linha ancestral, que eu vou repetir. Mas você se esqueceu. É. Porque não adianta você querer seguir Jesus, seguir aquele, aquele, aquele. Buda. Porque não faz parte. Cristo. Tinha que cada um estar tá seguindo realmente quem foi. Esses dias aí, não foi nem Moço Sete. Acabou de pedir para a menina fazer um ritual para ela mesma. Eita! Para ela ter entendimento da linha ancestral dela. E aí o que ela descobriu? Que mais e mais ela tem que andar pela fé. Porque os pais dela não andaram pela fé e passaram por todo o processo que passaram. Então mais ela teve a vibração da fé para ela andar a passos firmes pela fé. Então, vocês tinham que ter entendimento do pai e da mãe, não só da forma espiritual. Porque, meu filho, às vezes quando vocês estão na dor, vocês não se alimentam pela fé. Vocês não se alimentam pela espiritualidade. Vocês se alimentam pela dor. Entendi. Isso aí é uma coisa que tem que mudar. Porque a religião não pode mais estar alimentando vocês pela dor, pela tristeza, pela mágoa. Agora imagine uma entidade de luz como eu, como tantos outros que existem aí, vem à Terra para justamente estar fazendo uma limpeza em vocês. Faz a limpeza da tristeza, da desarmonia, que nem o pai Tomé. Um grande curador ele é. Não seria maravilhoso se ele viesse à Terra para falar do novo? Da palestra? Né? Nossa. Mas... Falar de tantas coisas boas, falar da alegria. Mas vai acontecer, né, vó, no futuro? Ah, vai, meu filho, vai, porque nós estamos trabalhando para isso. Graças a Deus. Vai, graças a Deus. Não, de ele vir dar palestra, de ele vir falar assim, ensinar o novo, igual o senhor diz. Tanta gente já estudou tristeza, já estudou amado, já estudou, né? É. Tanta gente continua. É, continua. Tanta gente já falou da definição do ódio, do que tem que se fazer, de como se traz a reforma, disso, daquilo, e continua. É verdade. Então o que, que tem que mudar? O conhecimento. É o conhecimento que tem que se mudar. Tem que se falar de boas novas aos homens da Terra. É. Sempre falando a mesma coisa, né? Eu sempre contando as historinhas, mesmas historinhas, para vocês entenderem o que essa velha passou na Terra. Da dor, da tristeza que essa velha passou na Terra. Para vocês entenderem, ter a definição das dores que vocês sentem. Essa velha queria falar das alegrias. Mas não pode, porque o povo que está me escutando é sedento do remédio das tristezas, das mágoas, das energias negativas, que muita gente aí que está me escutando está firmado nos polos da esquerda, que isso está errado. Nossa. Né? Tem muita gente que fica polarizando os homens. Como se os Exu fosse o único salvador da humanidade. E se ainda, na maioria das vezes, o caboclo está querendo chegar perto dele, não, mas fica firmamento dos Exu. Como se carregasse uma bandeira, né? Eu sou o Exu. É. A humanidade precisa despertar, não para a espiritualidade. A humanidade precisa despertar para a vida. Porque quando a humanidade despertar para a vida, vai dar valor para a vida. E vai dar valor para todos aqueles que fazem parte da vida. Aí não vai haver mais a diferença. Um dia vai chegar que todos serão iguais. É. Mas enquanto tiver as diferenças, enquanto tiver a polaridade daquele tem que ser menos, para a religião se alimentar daquele que é menos, ainda o povo da terra vai passar pelas mudanças necessárias. Tempestade. Agora o planeta de vocês está quieto, né? É. Deixa chegar. Depois, quando vier as for para frente, você vai ver o que vai acontecer com o planeta de vocês. Eita, coisa boa, né? É, tudo é bom. Tudo é bom, né? Uhum. Tem tudo um jeito de olhar de uma forma que fica bom, né? Então, depois que passar, as for começar a vir, vocês vão ver. Que aí o planeta começa a gritar. E muda alguma coisa? Sempre muda. É. Sempre. Mas, vó, fala pra mim, o que cada um desses pretos velhos, a senhora acha, vai poder ensinar pra senhora? Pai Joaquim de Angola, Benedito de Aranda e Tomé. E Pai Tomé. Bom, Pai Tomé já falei, né? Já. Pai Benedito de Aranda, que faz parte dessa casa, e o que eu preciso aprender dele, esse direcionamento do poder que traz do passado para cá. Por quê? Vamos entender. O passado, vocês se alimentam do passado, né? Então, tudo que a entidade é, ela precisa estar firmando aqui para vocês. Então, o que Pai Benedito quer? Que eu busque o passado, mas traga uma evolução desse passado. Então, vamos explicar para você. Então, hoje um preto velho vem, que nem Pai Tomé. O antigo é manipular erva para curar. O novo é manipular a palavra para curar. Entendeu? Então, o que Pai Benedito de Aruanda quer? Que eu traga essa evolução do passado, para poder estar interagindo com os seres da Terra. Não só trazer que eu trabalho muito com semente. Eu tô vendo mesmo, vó. Né? Então, eu teria que estar fazendo um trabalho diferente. Você tá entendendo? Eu trabalho muito com grão de café, com a pimenta, trabalho muito com o cravo. Então, o que eu teria que estar fazendo? Tá trazendo uma outra forma de manipulação para que o ser da Terra possa ter entendimento da espiritualidade. Entendi. E o Pai Joaquim de Angola? O que, que você acha que o Pai Joaquim de Angola faz? E agora? Você pode ver. Você já conversou com algum Pai Joaquim de Angola? Já. Ele trabalha muito com ritual, né? É. Tem muita colar no pescoço, muito dessas coisas. Então, é para trazer também uma forma mais simples de conceber a espiritualidade. Muito mais simples. Jesus não fez isso? Foi. Jesus, ele veio como para cá? Simples, humilde. É. Ele conseguia curar o povo com a água, conseguia multiplicar os pães. Olha que bênção, meu filho. É. Se cada entidade vir na Terra com essa simplicidade para estar ajudando o povo, isso é uma belezura. E eu não vou ter que aprender muito, meu filho, porque por enquanto eu preciso dar semente. Graças a Deus. É. Então, a gente vai e volta daqui a pouco. Tá bom, meu filho. Tá bom? Muito obrigado por enquanto. Tá bom. Vó, tem uma coisa que eu quero mostrar para a senhora. Eu estava andando na rua e vi uma florzinha. Olha que bonitinha. Daí eu senti vontade de colher para a senhora e dar para a senhora de presente. Ah, essa veia agradece. Eu vou dar de presente para a senhora. Essa veia agradece. Vou mostrar essa veia agradece. Essa veia agradece, essa veia agradece. Que bonitinha, vó. Essa veia agradece. Mas, vó, daí deixa eu explicar uma coisa para você. Ah, é sobre os tutores, né? É. Para vocês terem entendimento, é, que até uma entidade da luz precisa buscar novos caminhos. Nossa! E a interação que existe, né? É. Por quê? Se essa véia precisa de outros tutores, é porque existe essa interação de energias para trazer a renovação, né? Então, isso que eu queria explicar para você. Por isso que não pode ser muito ali da mesma forma. Porque gerações estão vindo à Terra. Gerações necessitam do novo. Gerações, por que do novo? Porque os processos mentais e emocionais são diferentes. Por mais que os Exus dizem que parece que o hoje é reflexo do ontem, mas muita coisa já mudou. Entendeu? Então tem que estar trazendo os tutores para estar trazendo a renovação. Entendi. Ô, vó, ao mesmo tempo que eu colhi essa florzinha, eu falei, será que a natureza não vai ficar triste? E aí a gente fica nessa disputa, colhe ou não colhe, vó? O que a senhora tem a dizer? Eu acho assim, meu filho. A natureza está aí, né? Está aí para vocês se servirem dela e também para que elas possam estar nessa existência. Está aí. Então elas precisam se firmar nessa existência e também estão para servir vocês. Quando vocês colhem a erva, uma florzinha, que seja, traz também a força vital delas na vida de vocês. Por causa desse alimento, dessas partes natural. Traz isso também. É claro que num curto espaço de tempo. Mas se você for pensar, quanto tempo dura uma florzinha na Terra? Muito pouco tempo, pouco, né? Tempo. Então, quando vocês pegam ela, vocês também estão trazendo essa força vital na vida de vocês e ela também, por um dado tempo, está ali, vivendo e sobrevivendo. Entendi. Então, outra coisa que eu queria perguntar para a senhora. Eu tenho um crucifixo que eu levo comigo, vó. Ele é do material, não importa. Eu queria perguntar à senhora, que muita gente carrega muita coisa no pescoço. E eu carrego esse crucifixo. A senhora benze? Claro, meu filho. Vamos ver como que a senhora faz? Agora eu queria falar gente. Uma outra coisa. Tem água aí, senão eu coloco na água. Aqui tem uma água. Vamos ver, a senhora ensina a gente. Qual que é o segredo disso? Isso traz proteção mesmo? Ajuda em que hora? Trazer para um preto velho benzer? Que diferença faz de não trazer? É que nem o terço ali que a pessoa pediu. Porque o andador dela está passando por muito processo, aí eu pedi para que trouxesse o terço até aqui, para fazer o cruzamento para trazer proteção. Nossa. Meu filho, você lembra que eu disse que Jesus Cristo veio na Terra e trouxe uma simplicidade em manipular o que era necessário para curar o povo? Ele curou através do quê? Da simplicidade. Da simplicidade. Só que com o passar do tempo, o ser humano ele precisa acreditar em algo. Então, quando a gente pega um texto como esse, a gente faz um cruzamento. A minha energia espiritual da luz adentra, mas é num curto espaço de tempo. Ah. Porque, meu filho, isso é um material que o homem fez. Então, o que vai ampliar esse cruzamento? A sua fé. Ah, entendi. Você está entendendo? Isso cruza... É como se eu colocasse aqui uma quantidade de água divina. Uhum. Então, eu coloco aqui uma quantidade de água divina. Você que vai aumentando a água divina com a sua fé. Entendi. Você está entendendo? Tá. Então, a senhora cruza uma vez só. A quantidade necessária, tá? Para encher isso de água. Você, vamos trazer essa simbologia. Tá. Só que a água vai secar. Ai. Quanto mais você tem fé que isso foi cruzado pela preta véia Maria Conga, mais a água vai se firmando. Porque você é um canal de luz. É. Você está entendendo? Ah. Isso poderia ser aqui, poderia ser um cristal, poderia ser uma vela, poderia ser o que for. Poderia ser o ser. Olha. E como é que a senhora cruza, avó? Quando eu emano a fumaça do charuto, eu vou firmando um símbolo. Nesse seu artefato aqui. Vou trazendo através do mental do médium imagens para se firmar nesses símbolos. Olha. Tu tá entendendo? Sim. É uma integração também. Nossa. Da entidade com o médium. Pronto. Oh, graças a Deus, vó. Muito obrigado, viu? Oh, que coisa linda. E agora, vó, tá cruzado. Se chegar perto de mim um espírito zombeteiro, ele vai ver isso? Ele vai, não vai ver, ele vai sentir a irradiação. Da Maria Conga? É. Ou da preto linha velho? Dos pretos velhos. E Yorimá. É, ele vai sentir a irradiação. É que nem às vezes vocês fazem um firmamento de proteção na casa de vocês, com a linha dos pretos velhos, né? É como se fosse um campo energético. Não adentra energia, mas se vocês param de polarizar, penetra energia, porque tudo é movimento. É. Então acaba penetrando energia, mas se vem um espírito, por exemplo, como você diz, zombeteiro, né? Um espírito zombeteiro, ele vai ver essa irradiação e fala, esse aí a gente não pode tocar. Olha, mano. Você está entendendo? Mas tudo depende do quê? Do seu acreditar. Por quê, meu filho? Se existe um espírito zombeteiro, é porque existe uma deficiência na pessoa que... Atraiu. Atraiu. É. Não vai ser apenas também um crucifixo que vai proteger você, né? A pessoa vive o dia inteiro fazendo besteira, vó. Vai lá, pede pro preto velho cruzar um crucifixo. Daí não quer que espírito zombeteiro bate na sua porta. E se não faz a lição certa interna, né, meu filho? Ah, que tem que fazer a lição certa interna, né? Que isso? Eu acho que o maior escudo que vocês têm de proteção é o que está dentro interno. É. Às vezes o povo fala assim, ah, mas eu estou passando por processo, por processo, por processo. Tá, e por que você está passando por processo? É porque através desse processo que você vai firmar um novo caminho, um novo pensar. Mas a pessoa não está aberta para isso. E aí, precisa vir, como se esses espíritos se zombeteiro. Mas, vó, vamos falar mais do cruzar um crucifixo, por exemplo. Daí ele vê e fala assim, ah, esse daí tem companhia. Tem ali a magia dos pretos velhos. Né? Que o código que a senhora colocou no utensílio. É, você falou bem, você é muito danado, menino. Um código. Olha lá. É um código. É um código. É isso mesmo. Olha lá. A senhora implantou... E esse código, ele é visto emanando, né? Ele emana uma energia E os espíritos que não têm entendimento ficam, é como se fosse uma proteção mesmo. Olha. Como se fosse uma luz. Uma luz. Né? Se, a menina tá. Menina é danada. Que ela tá? Ela tá falando assim, mas vó, eu já fui nas igrejas lá de Cristo, acender vela para os antepassados, eu vi uns espíritos lá negativos. Aí ela está dizendo, lá não é alimentado, olha essa pergunta dela, lá não é alimentado pela fé do ser humano? E aí? Lá é alimentado pela fé do doutrinador. Você está entendendo? Então é alimentado pela fé do padre. O povo que vai até ali, vai pela dor, como eu disse. Vai querer embalsamar as mágoas, as tristezas, as dificuldades da vida. Mas quem comanda ali, o firmamento espiritual, é o padre. Então, a energia que ela viu ali, tem a ver com a história ali, local do padre. Entendi. Então, quando alguém compra um crucifixo que não está cruzado, que energia que tem nele, irmão? Meu filho, às vezes tem energia do que ele acredita. Se ele está comprando ali alguma coisa, que ele acredita que ali tem proteção. Entendi. Você está entendendo? Sim. Tudo depende do que o povo acredita. Tá certo. Pode, que nem eu falei, você me trouxe crucifixo, mas você podia ter trazido outras coisas. Uma guia. Uma pedra, meu filho. Uma pedra, pô. Uma pena. Uma pena. Uma roupa, né? Uma... Que nem roupa, né? É. Aqui não teve essas coisas. Não. Mas eu já trabalhei e vou em muitos casuais espirituais, que eles trazem as roupas, né? Pra gente fazer o cruzamento. Aí o que, que a gente faz? A gente não é um código que implanta, que aí é diferente do que a pessoa vai estar usando. A gente faz a limpeza do que está ali, dos miasmas da pessoa que usa a vestimenta. Limpou, né? Deixou a neutralidade do que não faz parte da luz. E o povo leva, vai usar a vestimenta. Você acha que isso aí vai ficar por quanto tempo, meu filho? Basta a pessoa entrar num bar e já era. Você está vendo como as coisas têm que mudar? As coisas. Porque é um trabalho, vamos dizer, um trabalho repetitivo, que traz uma insanidade para os homens da terra. Aí eu vou trazer aqui a roupa do meu filho para a vovó benzer. Limpei, voltou, sujo, vem de novo, limpo, voltou, vem de novo. Será que é isso que vocês pensam que um preto velho faz apenas na terra? Nossa. Ô, vó, dá uma dica pra gente então. Que tudo tanto preto velho faz na terra? Não entendi, meu filho. Que tantas coisas assim que o preto velho faz na terra? Pode estar fazendo? É, além disso, né? De... Além de limpar e você sujar? É. Cura. Cura, né? Mas a cura é definitiva? Cura definitiva. Cura definitiva. É isso que a ciência ainda não descobriu. Mas cura pra quê? Cura, meu filho. Pro câncer? Cura de toda a doença. Nossa. A maioria das vezes, vocês precisam se curar porque existe na sua linha ancestral determinado processo de doença que não faz vocês evoluir no firmamento que vocês têm que seguir na espiritualidade. Então, a linha dos pretos velhos traz justamente isso, a cura. A cura para todos os males da terra. São fortíssimos médicos espirituais. Através disso, vai trazer o quê? O firmamento da sabedoria. O preto velho também, através da cura, neutraliza as energias. Sabe, a Bocunda? O que é, vovó? No caminho de Aruana eu deixei a minha guia. No caminho de Aruana eu deixei a minha guia. Vim aqui no seu terreiro com Deus e a Virgem Maria. Vim aqui no seu terreiro com Deus e a Virgem Maria. Adorei as almas me atenderam. Adorei as almas me atenderam. Era santas almas lá do cruzeiro. Era santas almas lá do cruzeiro. Graças a Deus. Graças a Deus. Salve a luz de Deus. Salve. Salve Tomé. Salve Tomé, em nome de Deus Pai. Consegue ouvir o velho? Estou sem palavras. Salve. Vai não estar acostumado com tanta tecnologia. Mas, sendo bem, agradeço a disposição de desse abnegado aparelho de Deus. Uhum. Graças a Deus. E abençoo vocês nesse trabalho bendito que vem sendo desempenhado. Graças a Deus. É uma bênção de Deus. Uhum. Graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus abençoe. Que Deus deixe uma boa noite aos seis. E se possível, tome um pouco de água. Os queijos velhos com a bênção de Deus vai fluidificar. Certo? Tá. Graças a Deus, meu filho. Capaz de Jesus, caúde de Maria, enche o coração dos seis. Deixa o seis com meu rosário. Deixa o seis com minhas bênçãos. Salve, Tomé. Salve. Salve, pai. O senhor já vai embora? Sim. Tá bom. Eu vai, não vai demorar. Tá bom, então, pai. Muito obrigado, viu, por tudo que o senhor faz e por trabalhar comigo. Precisa agradecer, não. A honra é do velho. Graças a Deus. Graças a Deus, pai. Pai. Graças. Uau. Então, quer dizer, o ser humano, ele precisa mudar. Mudar no sentido de se religar a esse Deus. Porque senão vocês vão ser sempre pedintes e mendigos dentro dessa religiosidade que vocês tanto buscam.